que palavras te dá quando é necessário aos outros falar que o caminho é difícil, mas não é impossível por ele caminhar. Quem é que te dá livramento quando tudo parece não ter mais solução? E na hora da prova, quem é que conforta o teu coração? São muitos que intentam contra ti e de muitas maneiras querem te destruir. Mas eu não vou deixar, pois eu cuido de ti. Sou teu Deus, Jeová Nissi. És para mim a menina dos olhos, e eu sou para ti o sopro da vida. Quem teu branco alveja, espera só em mim, ó amada igreja. Quem é que palavras te dá quando é necessário aos outros falar que o caminho é difícil, mas não é impossível por ele caminhar? Quem é que te dá livramento quando tudo parece não ter mais solução? E na hora da prova, quem é que conforta o teu coração? São muitos que intentam contra ti e de muitas maneiras querem me destruir. Mas eu não vou deixar, pois eu cuido de ti. Sou teu Deus, Jeová Nissi. És para mim a menina dos olhos, e eu sou para ti o sopro da vida. Quem teu branco alveja, espera só em mim, ó amada igreja.